A arapuca foi armada, vários irmãos caíram nela, principalmente os irmãos da favela. Com o sistema não se bate de frente, quem detou a sorte já era infelizmente. Tomar cuidado todo dia com a malícia, ladrão mata ladrão, polícia mata polícia. Você escolhe a armadilha nesse submundo, cachaça, maconha, pedra, pó, chumbo. Todos os dias vejo o povo se matando e fico a me perguntar pra onde estamos andando. O amor e o temor a Deus é coisa rara, disposição pro mal, sangue no olho é a cara. Pai de família sem emprego à beira de um abismo, mete um bicho pra correr atrás do prejuízo. Consequência da situação que o distancia, a barriga do seu filho e a panela vazia. Assassinato é rotina na periferia, dá ibope pro jornal policial do dia. Sem perceber, sempre viramos destaque, infelizmente não por glórias, e se por massacres. Se não cuidarmos de nós, quem cuidará? Pois a promessa de balanço não se cumprirá. E seu voto muitas vezes comprado barato, amanhã se transforma em corpo sepultado. Infelizmente, vítima de um velho bang bang. Então, irmão, chega de sangue, chega de porrada, de tiro, chega de sangue. Relaxa o ferro, irmão, bang. Como se ama a própria família, então saia dessa armadilha, chega de desavença. Rixa, não se estranhe, pra quem dá tiro. Como se ama um filho ou uma filha, sossego não se compra, então adquira. Sei que é difícil ignorar o que acontece diante da injustiça, o ódio às vezes prevalece. Cabeça esquenta, o sangue sobe, curta o pavio, e a ocasião fez o ladrão, todo mundo viu. Defender a honra eu sei é necessário, mas em certos casos, ser esperto é ser otário. Malandro que é malandro não mata vive, se liga ladrão, malandragem morreu de velhice. Seguir exemplos muitas vezes é difícil, pra muita gente não compensa tanto sacrifício. Dar a outra face como fez Jesus, não somos tão humildes, não fazemos jus. Pra chegar à paz eu digo, irmão, como é? É simples, não briga dois quando um não quer. Mas muitas vezes o ditado não procede, os dois querem brigar e evitar ninguém consegue. Infelizmente a violência é como uma doença, entra na sua casa sem pedir licença. Contamina todos, vira epidemia, transforma a harmonia em agonia. E aí já era, você está contaminado, violentamente doente, descontrolado. Mas o que o sistema vai querer controlar? E como marionete você agirá, querendo ser o rei do bang bang, lavando sua honra com sangue. Siga em frente na paz, essa é a frase. O tempo ruim vai passar, é só uma fase. Faça da sua mente sua defesa, seu escudo. Relaxa o ferro, pois dar tiro não resolve tudo. O nosso sangue não é produto comprado barato, mas todo dia é derramado na rua do mato. Seja na mão do zombie ou na mão de gangue, bandidos famintos por sangue. Bandidos famintos por sangue. Chega de porrada, de tiro, chega de sangue. Relaxa o ferro, irmão, bang. Como se ama a própria família, então saia dessa armadilha, chega de desavença. Rixa, não se estranhe, pra quem dá tiro, irmão, bang. Como se ama um filho ou uma filha, sossego não se compra, então adquira. Chega de porrada, de tiro, chega de sangue. Relaxa o ferro, irmão, bang. Como se ama a própria família, então saia dessa armadilha, chega de desavença. Rixa, não se estranhe, pra quem dá tiro. Como se ama um filho ou uma filha, sossego não se compra, então adquira. Então adquira. Sossego não se compra. We'll be right back.